juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Daí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a cura, se o amor chegasse eu não existiria. E a madrugada acalentaria a nossa paz. Ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. Junto a mim queira ficar. Pra você guardei um amor infinito. Pra você procurei o lugar mais bonito. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei. Demais. Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar a alegria perdida. Eu nem sei bem porquê terminou tudo assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava sim. Se eu fosse você, voltava pra mim. Se a juventude que esta vez